Portal do Arrocha. Alô, meus empresários, Jane Cássio, Rick Pimenta. Essa aqui é pra vocês. Essa machuca, Naldinho. Demais, Léo Rios. Alô, paixão. Para São Paulo. Canta pra gente, vai. Olha, não adianta mentir pra si mesmo. Nós dois sabemos que estamos presos, acorrentado num só sentimento, já faz tempo. Olha, não adianta dizer que acabou, que já nem lembra que foi seu amor. Tem nada a ver que foi só fingimento. Fala sério, o teu orgulho que te faz cegar. Mas teu olhar não consegue negar que ainda vivo dentro do seu peito. Assume logo e não tem jeito. Não tem jeito. Outra! Eu duvido, depois daquele amor que a gente tem vivido, dizer pra todo mundo que foi esquecido, que me jogou pra fora da sua memória. E a minha falta não tenha te perseguido, deixando ainda mais seu coração partido. A ânsia desejando estar comigo agora. Eu duvido. Alô, Léo Rios! Vai devagar pra não matar esse cidadão aqui. Tô sofrendo, parceiro. Canta, Léo, canta, Léo, canta, Léo, canta, Léo. Canta assim, vem. Olha, não adianta dizer que acabou, que já nem lembra que foi seu amor. Tem nada a ver que só foi fingimento. Fala sério, o teu orgulho que te faz cegar. Mas teu olhar não consegue negar que ainda vivo dentro do seu peito. Assume logo e não tem jeito. Eu duvido, depois daquele amor que a gente tem vivido, dizer pra todo mundo que foi esquecido, que me jogou pra fora da sua memória. Eu duvido que a minha falta não tenha te perseguido, deixando ainda mais seu coração partido, ânsia desejando estar comigo agora. Depois daquele amor que a gente tem vivido, dizer pra todo mundo que foi esquecido, que me jogou pra fora da sua memória. Canta, Léo. Eu duvido que a minha falta não tinha te perseguido, deixando ainda mais seu coração partido, na ânsia desejando estar comigo agora. De Léo Rios, os homens sem coração. Quem machuca você? Tá aqui, Trey. Machuca. Cadê o Litão São Paulo?